Como é que tu me aparece do nada? Logo agora que eu tava de boaça. Vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver. Deixa eu te dizer, já superei você. Ficou no passado, não tem chance de de novo a gente acontecer. Apaga aí pra ver, eu já te esqueci. Só me faz um favor, ou não me chama não, senão eu vou. Ou não me chama não, senão eu vou. Já te esqueci, só me faz um favor. Ou não me chama não, senão eu vou. Não me chama não, senão eu vou. Eita, piseiro bom, bebê. Já te esqueci. E outra, não me chama não, senão eu vou, viu? Pra tocar em todos os paredões do Brasil. Como é que tu me aparece do nada? Logo agora.